ela quer começar a fazer pergunta ou eu quero que eu fale logo, não sei. Pode falar logo. Você que prefere sentar? É só um áudio. É só um áudio. Eu posso ficar para trás, aí a gente... Assim? Meu nome é Maria Margarida Galamba de Oliveira. Sou portuguesa, como vocês já devem ter notado, né? Estou no Brasil desde 1979. Vim com meu marido, que é carioca, que estava exilado na Europa, já fora do Brasil há 10 anos, né? Por questões políticas da época da ditadura militar. E viemos para o Brasil, então, como eu disse, em 1979, e desde então a gente se envolveu, né, com várias questões ligadas à luta pela cidadania, uma cidadania mais consciente, ecológica, atuante, né, e a gente participava, né, em 1985, de um movimento que era a Assembleia Permanente de Defesa do meio ambiente, que reunia vários cidadãos mais atuantes e conscientes no bairro de Laranjeiras e outros bairros aqui também do Rio de Janeiro. E isso funcionava na Escola Senador Correia, ali perto da Praça São Salvador. Aí depois a gente fez várias reuniões e dessas reuniões a gente tirava várias prioridades, ideias de trabalhos e atividades, etc., com esse cunho ecológico, libertário, cultural, né? Várias frentes de atuação. Depois, a partir daí, a gente resolveu criar a Associação Defensores da Terra, passar dessa instituição, Assembleia Permanente de Defesa do Meio Ambiente, para a Defensores da Terra. Criamos, então, em 88, essa associação ambientalista. E é uma associação de cunho ecológico, cultural, educacional, né? E também essa, sempre com a perspectiva política de transformação social, né? E enriquecimento, né? De você enquanto pessoa, mas numa perspectiva de coletivo, né? De achar que tem que mesmo contribuir para políticas públicas, né, para uma transparência maior, né, da gestão pública do patrimônio, vários aspectos, né. Então a nossa associação atua nesse campo, né, de educação ambiental, concursos de formação ecológica gratuito, que a gente consegue o apoio. É gratuito porque nós temos no corpo do Conselho Consultivo professores de várias universidades do Rio de Janeiro que também fazem parte da formação desse movimento, né? E que querem dar a sua contribuição também com o seu saber de uma maneira o mais abrangente possível, né? E não cobram pelas palestras, por isso que a gente pode fazer esse curso dessa forma. E também contamos com o apoio dessa instituição, que é o Sindicato das Seguradoras, para conseguir um auditório, para a gente dar o curso nesse auditório com as condições de equipamento e tudo mais apropriadas, né? E além disso, nós fazemos várias atividades, palestras também, que a gente convida a gente para ir falar sobre determinados assuntos que a gente acha interessante, que promovem, divulgam trabalhos e outras iniciativas de cunho também ecológico e social, transformador, e campanhas também, por exemplo, assim, essa participação nossa no, junto com os voluntários em ação, projeto Pão de Açúcar Verde, é uma delas, né? Então, todos os anos a gente tem essa parceria, participa dos mutirões, do plantio, de coleta de lixo aqui na praia, né? Participamos também do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, né, em Copacabana, Dia Mundial do Clima, Marcha pelo Clima. Assim, sempre que tem algo que para nós, que nós consideramos que tem uma dimensão, vamos dizer, de cunho ambiental, transformador, pode ser mais local ou mais planetário, mas a gente participa, isso a gente sempre quer participar e levar essas ideias adiante. Então é isso, hoje é mais essa, estamos chegando no final do ano, né? Então, felizmente fez um dia muito bonito e estamos aqui felizes por estar reunidos e mais uma vez estarmos promovendo uma atividade educativa que eleva a nossa espiritualidade como pessoas e também pelo respeito ao meio ambiente, ao ser humano, aos animais e aquilo que o universo nos proporciona, né? É isso. Que legal. Você tem uma memória específica de uma ação que você fez que ficou na sua, assim, na sua legenda pessoal, na sua metodologia pessoal? Sim. Por que que você faz isso? Aí eu tenho uma segunda pergunta. Tá. Agora que eu ouvi o seu sotaque. Sim. Não, pode. Você é português no Rio de Janeiro? Como é que é? Ah, tá. Então essa é a última pergunta, né? Deixa eu ver. Assim que eu... Uma coisa bem específica, que ou engraçado, ou sim. Triste, que... Não, não. Eu acho assim, uma ação que me marcou muito, e que foi uma ação que nós fizemos que, contra a questão da poluição nos ônibus, né? A poluição que os transportes de ônibus provocam no Rio de Janeiro, a poluição do ar, e que a gente fez uma atividade com... A gente não só media a quantidade de gases tóxicos que saíam do tubo de escape dos ônibus com um equipamento científico, que é uma escala de Klingman, né, que dá esses indicadores, e a gente colocou batatas no tubo do escape dos ônibus, né? E dentro dos ônibus, aos usuários, a gente ficou distribuindo cravos, né? E explicávamos por que a gente estava fazendo aquela atividade. Eu acho assim que foi uma atividade que pode parecer um pouco mais radical, mas que chamou muita atenção das pessoas pela primeira vez para essa questão da poluição do ar, como é que ela... que a gente também falava dos malefícios para a respiração, para, né? Todos os aspectos eram colocados, né? Então, assim, essa foi uma ação que eu achei muito marcante naquela... Isso foi também já em 1989 ou 90, eu não sei precisar exatamente a data, mas acho que até aqui no Guia Ecológico está. Curiosamente, quando a gente vinha aqui hoje, a gente pegou um táxi e o motorista começou a falar da mulher dele, que faz exatamente isso. Ela é bióloga, trabalha para o consórcio do... não para o consórcio do ônibus, mas para a cidade. Qual era o nome da... você lembra? Medindo a poluição dos ônibus, tá. E tentando... Tentando fiscalizar, né? Isso. Porque... Depois dessas ações, não foi só uma vez, a gente fez várias vezes, aí depois saíram políticas públicas, né, nesse campo para reduzir, né? Então começou a ter gás natural, se obrigou os ônibus a colocarem filtros mais potentes, né, para evitar que esses gases com tanto potencial tóxico, né, continuassem a exalar isso tudo. Quer dizer, houve desdobramentos importantes depois dessas ações, né? Então, eu acho que isso é sim, eu acho que você vai, às vezes, você tem mesmo que ser mais agressivo, mais direto, né? A gente também, na Barra da Tijuca, em condomínios de luxo, que a gente sabia que tinham estações de tratamento de esgoto dentro do próprio, para tratar o esgoto que sai do condomínio, né? E elas não utilizavam isso também, preferiam jogar o esgoto na praia onde eles tomavam banho, né, e as pessoas iam se banhar, do que gastar dinheiro em colocar a estação de tratamento para trabalhar, né? Então a gente também lá também chegou a colocar também blocos de cimento dentro da saída do esgoto também. Nós também fizemos isso também. Para chamar a atenção. Também para chamar a atenção. Isso mais recente. Isso tem uns 4 anos por aí que a gente fez também, participou, né, junto com outros movimentos então, também. Vocês são guerrilheiras, assim, ativistas. A gente não é só isso, é como eu estou dizendo, a gente, paralelamente a isso, a gente faz atividades de cunho mais educativo e não sei o quê. Mas às vezes, eu digo, aí o síndico mudou. Às vezes você tem que ser mesmo mais chocante para bater na cabeça da pessoa o absurdo que está acontecendo, entende? É, tem que ser. Então, né? A última pergunta. É, trazendo alguma coisa do Portugal. De Portugal? Bom, Portugal, nesse campo, já estava bastante... Quando eu cheguei aqui, já estava bastante mais avançada em várias coisas, né? No respeito ao meio ambiente, à educação ambiental, tudo isso, porque não só nas próprias escolas, né, universidades e tudo mais, no ensino médio, e desde pequeno mesmo, acho que assim, culturalmente e tradicionalmente, eu, por exemplo, a minha família era uma família de 9 irmãos, né? Sempre que a gente ia para a praia no verão com os meus pais e tudo, a gente passava o dia inteiro na praia. A gente levava as nossas malinhas térmicas para fazer piquenique e já levávamos também o saquinho para colocar os resíduos. Não deixávamos nada de resíduo na praia, né? E assim como nós também, outras pessoas, né? Porque lá não, aqui é mal visto essa coisa de levar comida para a praia, né? Diz que são os farofeiros e não sei o quê, né? Mas lá não tem isso, né? Até porque lá não é permitida a venda de ambulantes na praia, né? Aqui é permitido, né? Então lá não... tem toda uma regulação, né? E já havia essa preocupação do próprio cidadão de reduzir ao máximo e não deixar lixo na areia, levar o resíduo de volta para casa, tatati. Então, assim, as ruas muito mais limpas, os cuidados, né, de respeito à natureza já era uma coisa que eu já fui educada dessa maneira, né? E aqui eu vejo, aqui eu via quando eu cheguei que ainda era muito incipiente e que mesmo ao final, já estou aqui há esse tempo todo, né? E continuo ficando muito chocada, participo todo ano das atividades, né? Várias vezes por ano, limpeza da areia e me deparo com essa questão do micro lixo na areia, o absurdo que é, e as pessoas continuarem não terem essa preocupação de pegar o seu saquinho, botar a coisa, entendeu? E levar para onde tem que ser levado o lixo, né? Assim, isso eu acho que é uma grande diferença. É educação, como de você educação. Disse, lá tem já nas escolas. Até mesmo com as bitucas, lá, por exemplo, tem praias, já, você quase não vê bituca na areia, coisa que aqui é demais, você encontra, é um do lixo, do resíduo mais frequente, é bituca. E lá já tem até um dispositivo assim na beira da areia, que é como é um tabuleiro assim, né? Com uns conezinhos com areia dentro, que o fumante, quando chega na praia, antes de ir para a areia, ele pega esse conezinho que tem a areia dentro e ele leva com um cinzeiro portátil. Aí ele usa esse cinzeiro portátil para apagar a guimba e traz de volta depois, joga a guimba no recipiente e coloca outra vez o conezinho. Então é reutilizável, entendeu? Eu acho aquela ideia maravilhosa. Acho que tinha que ser adotada aqui também. Já batalho por isso. Acho que um dia eu vou conseguir. Tem alguma pergunta? Não. Não terminou? Terminou. Ah, então pronto. Muito obrigada. Você incomoda falar seu nome de novo. Tá. Dizer onde você está. Você está falando com o Cristo. E que você não está permissão. Tá. Então, meu nome é Maria Margarida Galamba de Oliveira. Estou aqui nessa praça, como é que é o nome? Esqueci o nome da praça. Esqueci o nome. Praia Vermelha. É a Praia Vermelha, do lado dos altos estudos militares aqui. Não, é melhor dizer que é na frente da pista Cláudio Coutinho, fica melhor, né? E, e, E bom, e a gente está participando dessa atividade maravilhosa de comemoração, né, do projeto Pão de Açúcar Verde e todos os seus parceiros, né, que lutam por um mundo melhor, um meio ambiente justo, equilibrado socialmente, e que nosso patrimônio dure por muitas e muitas gerações. É isso que a gente quer. E a sua permissão? Eu dou a permissão. Dou a permissão para o Urquê Institute também. Obrigada. Tá.